coração, Senhor. Tira as angústias que me fazem mal. Os problemas que me cercam não dá nem pra mencionar. Mas eu sei que Tu podes me ajudar. Minhas lágrimas estão chegando ao fim. De tanto chorar sem nada pra dizer, as palavras acabaram, mas não posso desistir. Sem Tua bênção eu não vou sair daqui. Me socorre. De bronze se fecham diante de mim. As angústias e lutas me atacam, querendo meu fim. Me ajuda, porque o meu castelo está quase a ruir. Me socorre, ó Deus, pois as pedras machucam. E sem a Tua presença em meu ser. Minhas lágrimas estão chegando ao fim. De tanto chorar sem nada pra dizer,